vista o paraíso. Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Vamos em frente, meu amigo Ricardo Teles, adeus Helena Teles, todos vocês amigos aí da Vitória FM Cocalzinho, em torno de Brasília, exibindo o nosso programa todos os dias às 8 horas da manhã. Afonso Baradoc, todos os amigos aí da nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás, onde nós temos aí uma audiência fantástica, né? Muita gente aí de Formosa interagindo comigo no Facebook, dizendo que adora ouvir o programa, pedindo a luz, né? Um abraço a todos vocês, vou anotar o nome de todos e com certeza estaremos nos próximos programas também mandando a luz para todos vocês, amigos de Formosa, onde nós temos audiência fantástica pela nossa Brasil FM. Meu amigo Mardônio Ribeiro, de Cauípe, a Cauípe FM é a nossa parceira aí na cidade de Caucaia, no Ceará. Um abraço a todos vocês, viu? Mardônio Ribeiro, todos da equipe da Cauípe FM, muito obrigado. Minha querida Simone Maciel, todos vocês, amigos aí de Taperoá, na Paraíba, Vivi Maísa, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Taperoá FM é a nossa parceira, programa todos os dias às 6 da manhã, aí em Taperoá, no Estadão da Paraíba. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção despedida, foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás cada verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, foi a canção Maravilha, maravilha, linda canção de Bruno e Marrone. Eu canto nos shows, todo mundo gosta. E para contratar Diego Valadares para sua cidade, viu? Shows, prefeituras, casas noturnas, clubes, ligue no 61-9973-0555, 61-9973-0555. Diego Valadares, aí na sua cidade fazendo a festa, viu? Vamos, vamos, vamos, ligue 61-9973-0555. Dia 27 de julho estaremos em Vanderlei, Bahia, Diego Valadares fazendo a festa aí no Caldeirão Brother, todos convidados, um abraço, todos os amigos da Vanderlei FM, fazendo a promoção do nosso show na região, né? O DJ Carrabicho, o Elinaldo Oliveira, o Luciano, a Sheila, a Aline, todos vocês, muito obrigado, viu? Espero todo mundo aí no Caldeirão Brother, no dia 27, sabadão, pra gente fazer a festa juntos. E no domingo, em Barreiras, na Engá, casa de show Engá, em Barreiras, também a gente vai fazer a festa, vai ser muito legal. Vamos estar juntos, vamos dançar, vamos cantar com Diego Valadares, em Vanderlei, Bahia, dia 27, e Barreiras, dia 28. E dia 2 de agosto, estaremos em Taguatinga, Goiás, fazendo a festa. Deixa eu ver aqui o nome da casa de show, o nome da casa de show, na Palhoça, né? Vai ser muito legal esse show. E também do dia 3 estaremos em Dianópolis, no Tocantins, fazendo a festa. Diego Valadares em Taguatinga, dia 2 de agosto, né? Taguatinga, Tocantins. E dia 3 de agosto em Dianópolis, fazendo a festa. Duas casas de shows muito bacanas e vamos estar juntos, né? E dia 9 de agosto, Diego Valadares em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, fazendo um grande show para os papais. Dia 9 de agosto no Estadão do Maranhão, Sítio Novo, no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho. Um abraço a todos vocês da região e de Sítio Novo. Valeu, André Luiz em Porto Franco, os amigos da Rádio São Francisco FM, exibindo nosso programa em Porto Franco. Audiência fantástica, né? Vamos de música. Cristiano Araújo canta Mentes Pra Mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Arrocha, arrocha. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco.

de rombo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De land rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De land rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De land rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda andando de figurino. E aí, menina, vamos andar de figurino com Gabriel Gava. Simbora! Arrocha, arrocha. Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho. Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Corneta tá corando, gravão, burrando tudo. Tuite balanceada, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem uma colchonete. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da figurina. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda andando de figurino. Bora, moçada, vamos tirar onda. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Um abraço, meu amigo Nonato Costa, Flavia Pinheiro, todos os nossos amigos aí da Rádio Ocidental FM, no Acre, né? Em Porto Walter, no Acre. Todos os nossos ouvintes aí dessa linda cidade, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Valeu toda a equipe da Ocidental FM, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Valeu, galera. Obrigado, meu amigo Cido Bala, o Aleir, o Wilson, todos vocês, amigos de Acreúna, Goiás, Canadá FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de todo mundo. Vamos em frente. Mandar mais um alô carinhoso aqui, a minha querida Marília Rocknelli Xavier, de Caetituberilo, né, Marília? Beijo pra você, tá? E a sua mamãe, a sua irmã, a Rose. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A Silvana Vitorino, a Silvana Machado, a Mirlene Silva, todos os nossos amigos aí de São João do Paraíso. Paraíso FM exibindo o nosso programa. Vou cantar pra vocês essa música muito bonita. Todo mundo gosta. Diego Valadares canta Amor Sem Compromisso. Calça jeans, meu chapéu, minha bota, saí pra curtição. Hoje eu vou pro rodeio, procurar diversão. Só quero me distrair, vou sair por aí, procurando emoção. Só quero love you, só quero love you, só quero curtir a vida. Festa louca, abraço e beijo na boca, amor sem compromisso. Só quero love you, só quero curtir a vida. Azar, essa festa louca, abraço e beijo na boca, amor sem compromisso. Amor sem compromisso.

Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo. Volta amanhã com mais música no seu rádio. J. Neves canta de Brasília para o Brasil, o avião. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, beijo para todo mundo. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.